Lição 16. As Mães. Certa vez, Deus chamou um anjo e lhe disse: Vá até a terra e leve minha bênção à melhor mãe. O anjo obedeceu. No dia seguinte, de volta ao céu, ele disse a Deus: Andei pela terra à procura da melhor mãe. Procurei-a nos palácios dos ricos e nas casas dos pobres. Procurei-a nas cidades e nos campos. Procurei-a nos hospitais, nas maternidades e junto aos altares. Procurei-a por toda parte e não a encontrei. Todas as mães são iguais no amor que dedicam aos filhos, dando-lhes tudo, sem pedir nada. Elas os amparam, os socorrem e os orientam. Elas são resignadas e sacrificam-se por eles. Infelizmente, nem sempre os filhos são bons, mas no coração das mães sempre há lugar para um perdão. Testemunhei cenas que jamais esquecerei. Vi um pequeno paralítico jogado no fundo de uma cama dizer à sua mãe: Mamãe, eu sou o mais infeliz dos meninos. Com as lágrimas a lhe escorrerem pelos olhos, ela o animou. Não diga isso, meu filho. O mais infeliz dos meninos é aquele que não tem mãe para consolá-lo nas horas de dor. Com ternura nos olhos, Deus indagou: Então, após tão longa peregrinação pela terra, não descobriu a melhor das mães? Não, meu senhor. Eu não a descobri. Dentre as mães, só há uma que se destaca. É Maria, a mãe de Jesus. Mas ela já é a rainha do céu. Depois de ouvir o anjo, Deus lhe disse com uma infinita bondade: Se assim é, volte à terra. Volte e leve a minha bênção a todas as mães. Azulejos. A ideia de cobrir paredes, pavimentos e até tetos com azulejos foi introduzida em Portugal e na Espanha pelos mouros. A partir do século XVI, Portugal começou a produzir os seus próprios azulejos. No século XVIII, nenhum outro país europeu os produzia em tanta quantidade e variedade. Os azuis e brancos do Barroco são considerados os melhores. Os azulejos foram, e continuam a ser, muito importantes para a arquitetura de interiores e exteriores dos edifícios portugueses.